Olá, ouvintes. Acompanhe o programa Dicas de Quarentena na Rádio Aconchego. Com sugestões e dicas dos profissionais das práticas integrativas na luta contra o coronavírus. Olá, meu nome é Shirley Montenegro, sou nutricionista. Faço parte da equipe de nutrição do SIS, que é o Serviço Integrado de Saúde da Prefeitura do Recife. Venho aqui falar dos cuidados nutricionais no idoso em tempo de quarentena. Então, à medida que envelhecemos, diminui a capacidade digestiva. O nosso estômago, ele tem a produção de ácido clorídrico, que é uma secreção muito importante para absorver a vitamina B12, que é antidepressiva e muito bom para a saúde mental. Então, estimular a mastigação é importante para a B12, porque melhora o ácido clorídrico, melhora a capacidade digestiva, né, desses pacientes. Então, usando limão ou vinagre, acidificando o pH do estômago, melhora a absorção da B12 e aí sim, né, não precisa suplementar. Então, alguns pacientes, eles precisam suplementar B12 porque são veganos. São pessoas que não comem carne, nada de origem animal. Então, essas pessoas vão precisar suplementar B12. Além disso, cuidar da vitamina D também é muito importante, porque ela é antidepressiva, né? Tomar um sol na varanda, no quintal de casa, uns 15 minutinhos, é muito importante. No horário de 10 a meio-dia, entre esses horários, 15 minutos, não usar protetor solar, né? Deixar o sol penetrar mesmo para que melhore essa absorção da vitamina D. É muito importante. Os antioxidantes também são importantes nesse momento, né? Para a qualidade neurológica, ele vai ajudar muito. Então, usar o azeite de oliva extra virgem, o cacau 70%, chá, também é importante usar o chá, que ele é antioxidante, vai ajudar bastante nessa parte neurológica. E não esquecendo também da coenzima Q10, que a gente quase não fala, mas é bem importante para a saúde neurológica. E ela está presente na sardinha, no abacate, então ela está presente e é bom para a parte neurológica. O ferro também a gente não pode deixar, né, faltar na alimentação, que está presente nas leguminosas, que são feijões, lentilha, ervilha, grão de bico, nas carnes, nas folhas verdes escuras. Também é bem importante esse mineral, o ferro, na alimentação. E a gente não esquecer que espremer o limãozinho em cima da comida, ele vai absorver melhor, né, o ferro no corpo, né? Essa absorção vai melhorar. Pode espremer o limão ou tomar um suco de laranja ou suco de limão. Isso vai absorver melhor o ferro. É isso. Muito grata.